Controle de Salvador, voo 9287, boa noite, passamos 2000. Voo 9287, contratado na decolagem, sou para o nível voo 360, saída da EL, Leda Bridge. 360 da EL, Leda Bridge, Bridge, voo 9287. Portugal 019 on the ground, it's 47, right turn and contact the ground 121, this 190. 219, the approach. Ground, muito boa noite, Portugal 019, Alpha. Boa noite, Air Portugal 019, you're clear taxi via Alpha and Juliet to gate 11, sir. Alpha, Juliet to gate 11, Gal 019, muito bem. Alô, boa noite, China 6224, assistente da Alpha 230 da Caju. 6224, eu tenho 190 já aprovado Aracaju, copia 19, eu vou de Rio Guadalhão 23. 19. Oxina 6224, então autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 190. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puca até a posição Jamo, após Aracaju. Controle 119.8, aciona 5537, Oxina 6224. Aracaju, 190, decontão 90, primeira curva esquerda, na saída Puca, após Jamo, após Aracaju, 198 ao controle, 537 transponder, né, 6224. 5537, cotejamento correto, chinelo 624, portão 1, chama e pronto para o push para acionamento. Câmara. 9287, chamo Centro Recife, ou no 33-25. 33-25, voo 9287. Poderia confirmar a frequência novamente pelo 9287? 133-25. Graças. Só mandou o Mike Bravo Whisky, informa que já concluiu o reboque. Encontra no pato 3, posição 2. Obrigado e boa noite. Copiado isso, obrigado, boa noite. Vai, repete aí que eu tenho a direita. Alô, boa noite. Tá 3600, Central. Tá 3600, a série identificação autorizada a chegada Mari. Desce para 2000 pés, ajuste no 013 na Cruz do. Autorizada a chegada Mari, 2000 pés, confirmando a proa de Duna. Vou direto. Direto Duna, 2000 pés, 3600. Salvador, muito boa noite, está presente dois magistérios, 4180, 5 0, informação alfa. Está 3152, autorizada a chegada Mari, desça para 3 mil pés, o ajuste do 013. 3 mil pés, no 013, tomou a oportunidade de Itap. Itap, presente para 250. Dois, autorizado, reduzindo para 2550, está presente. Estalho da rejeição Itap, no 315. chinamento, chinamento 6224. Portão 1 aprovado, senhor. Chame táxi, chinamento 6224. Bora. Você confirma um ajuste pro 3600? Confirme. O ajuste é o altímetro? O ajuste 10 no 3. Obrigado. Na 3600, autorizado a sinal INS e reporte estabilizado. Reportar estabilizado, 3600. O táxi chinês 6224, 98 a bordo, 2 horas, Salvador. Salvador, confirme, 2 horas? Confirmo. Copiado, 6224, autorizado táxi à direita, ponto de espera pista no zero, ajuste padrão. No ponto de espera, chame torre frequência 1 no noite, deste modo 95, 6224, tenha um bom voo. Autorizado à direita, no ponto de espera 295, obrigado. precisar do TAM 3600. TAM 3600, completa aqui minha torre, 1118, decimal 95. 2895, boa noite. TAM 3152, decimal 2, completa autorizado no ILS, posso estabilizar. 2000, pede autorizado. Os ADLS XP90, está estabilizado, TAM 3152. Salvador, boa noite, TAM 3600, estabilizado na final visual. TAM 3600, ajuste no 013, reporta baixar travado. Acho que foi travou. O 3660 tem livre pouso, pistão no zero, vento 1900 graus, 08 nós. Livre pouso, TAM 3600. Você não é 6224, mantém ponto de espera no 10. Mantendo. Estabilizando o localizador, 90 visual, TAM 3152. TAM 3152, completa, chame a torre, 118, decimal 95. Torre 985, 3152. Você não é 6224, tem condições de alinhar e decolar 5 autorizado? Afirmativo. Sim, então está autorizado a alinhar e manter, agilizando manobras. Agilizando. TAM 3600, solo 105, livre à direita e chama solo em 1121, decimal 9. Direita 119, boa noite. Porto Salvador, boa noite, 3122, estabilizado em LS, XP 10, visual. O TAM 3152, ajuste no 013, continua em aproximação, aguardando pista livre. Guardando, 3122. 3600, táxi aprovado via Alfa Juliette até o portão 04. Alfa Juliette 04. Autorizado 906224. Voltando 3152, o vento 1110 graus, 099, está autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso no zero, 3152. 6324, decolado 17, chama controle 119, decimal 8. 198, boa noite. Boa noite, Oxanero 6224. Oxanero 6224, contratada na decolagem, sua para o nível de voo 190, saída Pucajama. 190 Pucajama, 6224. Alfa Juliette para o portão 612. Alfa Juliette para o 612 autorizado, tá? 3152. Olha, o Xenai 6224. Prossiga. Possibilidade para Aracaju? Aguarde consideração. Obrigado. Xenai 6224. Prossiga. Vou direto Aracaju. Aracaju, obrigado. 6224. Oceaneia 6224, chame agora Recife, 126, decimal 85. 2085, boa noite. Gol 1805, desça para 2000 pés, ajuste no 013 na chegada mais. Boa noite, 1606, 190 para o 1060. Foro 6062, mil pés, ajuste no 03, rebote estabilizado. 2063, boa noite. Esse é um 714 da Gol, passa 190 para 150 na Mari, 5 da Bravo. Pro GTAP no 714, 2000 pés, tempo estabilizado no ILS, 1013 ajuste. Ok, da presente, esquerda, ETAP 2000, 0013, autorizado o S3, 1714. Localizador, Gona Oeste, 05. Gona Oeste, 05, complete aproximação, 2895, por favor. 295, obrigado. Uma boa noite 05, passando em Jasserra, estabilizado. Bom, 805, muito boa noite, o ajuste na 013, reporta baixar travado. Baixar travado. 805, está autorizado o pouso, pistão na 0, vento 090 graus, 119. Livre pouso, pistão na 0, agora 805. 2.043, 2.000 pés, chegada bom, se ajuste no 013. Estimativo, rebote estabilizado. 1.606, próximo de Duna, torre 1895, composto. Boa noite, 1.5 para externo. Voo 1.06, ajuste no 013, continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando, voo 1.06. Voo 1.805, solo 44, livre à direita, chama solo em 1, 21, 19. 219, à direita, obrigado.